Luís, Luís, ó Luís. Já há mais de 5 minutos. Há mais de 5. Obrigas-me a ser descarado, tenho de ser descarado. Vá, um rock para acabar, vá. Vá, um rockinho para acabar. Vá.